de melhor forma entre as similaridades e as convergências que temos, né, principalmente em relação aos desafios. Vou tentar ser bastante breve, porque o assunto é longo e o tempo é curto, para também sobrar um tempo bom aí para a gente poder fazer debate, ter perguntas, respostas. Pode ser. Só dando uma dimensão geral aí, né, nós somos 200 milhões de habitantes e estamos estruturados em uma federação. Nós temos um governo federal, nós temos 26 estados e um distrito federal e 5.565 municípios. Esses municípios, eles têm autonomia administrativa e autonomia política, né? Nós temos três níveis de governo, literalmente. Nós temos entes independentes e autônomos entre si. Ah, uma coisa anterior, eu acho que é importante, até algumas pessoas que eu estava conversando antes, nós temos uma estrutura, uma distribuição no território bastante desigual, bastante concentrada na costa e principalmente na região sudeste e sul do país, o que nos traz desafios grandes em relação às desigualdades regionais, né? Então, quando a gente fala de Brasil, algumas realidades que vão ser mostradas aqui, quando a gente monta programas federais, sempre um dos maiores desafios é a gente conseguir abarcar as especificidades e as diferenças que existem entre as diversas regiões do país e os diversos tamanhos de municípios e de cidades que nós temos. Nós temos desde cidades de 10 mil habitantes a cidades de 12 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo, concentrações urbanas como a região metropolitana de São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, que trazem desafios completamente diferentes entre si. E isso traz uma complexificação muito grande em termos de normatização, de regras, de leis federais, mas também de políticas e de estruturação de investimentos. Bom, e aí colocando a nossa Constituição Federal, ela determina, né, as competências nos três níveis de governo, né, ela faz essa governança e em termos de habitação é o que chamamos de competência concorrente. O que significa que todos os entes da federação são responsáveis e têm de investir para sanar e para resolver as questões de habitação nas cidades, né? A competência de gestão do território, né, de gestão do solo, de gestão urbana, essa sim ela é municipal. Né? E na prática, em termos de habitação, o que acontece são a determinação de diretrizes, de programas, de grandes investimentos em nível nacional, né? E os projetos, a aplicação desses investimentos, a execução desses investimentos em nível local, né? E aí com a atuação dos municípios a gente acredita que mesmo com diretrizes nacionais, quem conhece seu território, quem tem a condição de executar melhores projetos mais aderentes à sua realidade, à sua população, são os governos locais. Pode passar. E aí o que dá para rir, dá para chorar, né? A gente tem uma questão da competência concorrente, que é importante para a junção de esforços em termos de investimentos municipais, estaduais e federais. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos, nenhum dos entes é obrigado e totalmente responsabilizado pela ausência dos investimentos ou de políticas específicas, né? E outra questão complicada, né, eu coloquei a heterogeneidade em termos de realidade, mas a gente tem uma heterogeneidade muito grande em termos de capacidade institucional dos municípios para implementar essas políticas e implementar esses investimentos. Infelizmente, a gente vai mostrar aí um cenário de disponibilidade grande de recursos para a área de infraestrutura urbana e o que a gente vê na prática é muitos municípios com dificuldade de executar e de levar a cabo esses investimentos. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje na implementação de investimentos urbanos no país, é essa dificuldade institucional, especialmente dos municípios menores, para implementar esses recursos. Bom, passando aí um pouquinho na nossa linha do tempo, falar de alguns marcos que para nós foram bastante significativos, né? Nós temos aí desde um pouco antes da Constituição, enfim, que um movimento pela reforma urbana que agrega a sociedade civil organizada, que agrega técnicos, que agrega a universidade, enfim, políticos. É um movimento que foi se estruturando no país durante bastante tempo e que teve duas principais vitórias, né? Uma delas foi, em 2001, a aprovação do que é chamado Estatuto das Cidades, que é um arcabouço legal com instrumentos urbanísticos que visam a distribuição, né, dos ônus e dos bônus da urbanização, ou seja, como que você faz esse financiamento urbano, esse cruzamento de arrecadação e investimentos dentro da cidade, tentando promover a melhoria das cidades, e que tem um viés e uma... E instrumentos e diretrizes muito claras em termos de que todo, né, toda a gestão urbana ela tem que ser feita de forma compartilhada com a sociedade, de forma participativa. Outra grande vitória que se teve, né, com isso foi em 2003, com a mudança de governo, enfim, com a eleição do presidente Lula, a criação do Ministério das Cidades, né? Desde o fim do Banco Nacional de Habitação, no meados da década de 80, no país, se tinha claramente um afastamento do governo federal em relação às questões intraurbanas. Não se achava que isso era o prioridade, ou mesmo, até por essas questões de não ser uma competência exclusiva e pela gestão do território ser municipal, que isso não era uma competência, isso não era uma prioridade federal em termos de investimento. Com a criação do Ministério das Cidades, a gente tem uma reorganização de todo o arcabouço legal institucional, né? Não só em nível federal, mas uma reorganização nos entes subnacionais também, um reflexo disso e uma institucionalização disso. O Ministério das Cidades ele conta com o Conselho das Cidades, ou seja, suas políticas, seus programas, eles são aprovados por um conselho que vem... que tem diversos setores da sociedade, né, não só governamental, mas sociedade civil organizada, de sindicatos, de universidades, tem uma participação mais ampla e que aprova os programas e também as políticas. A Política Nacional de Habitação foi aprovada ainda em 2004 e acompanha os investimentos e as grandes decisões do Ministério. Né? Em 2005, nós temos a estruturação do Sistema Nacional de Habitação, em que organiza diversos fundos, enfim, organiza investimentos não só na área de habitação de interesse social, mas também na área de habitação de mercado, para a implementação de políticas de habitação com participação social e com a cooperação intergovernamental entre todos os entes. Com a criação do Ministério das Cidades, como eu estava falando, teve essa retomada dos investimentos federais em termos de infraestrutura urbana e se teve claramente em 2007, a partir da edição, foi montado um grande programa nacional chamado Programa de Aceleração do Crescimento. A economia, agora não estamos tão bem, mas a economia, né, estava pujante, crescendo muito na época. E esse programa visava uma reestruturação logística do país, portos, aeroportos, estradas, e se houve uma decisão política em relação a que, né, não há de se falar em crescer, em melhorar a infraestrutura sem distribuição, e aí entra o eixo de infraestrutura social urbana por dentro do Programa de Aceleração de Crescimento, por dentro do PAC. Né? E aí, pela primeira vez em muito tempo, nós temos investimentos significativos, especialmente em habitação e saneamento, e mais recentemente em mobilidade. Em mobilidade urbana, né? Eu acho que todos viram também, esses de mobilidade vieram principalmente, acho que todos viram uma mobilização nacional muito grande que houve em termos de passeata, tudo isso com a crise de mobilidade nas grandes cidades brasileiras, e aí se vem também uma determinação de investimentos para o Ministério das Cidades nessas áreas que estavam também a cabo de responsabilidade e de investimentos para os municípios e estados. Pode passar. E aí, dando um contexto mais geral, né, ainda em termos de políticas sociais federais, nós temos políticas grandes em relação à distribuição, redistribuição de renda, a inclusão social, e uma alteração significativa na nossa pirâmide social, né, incluindo o que nós chamamos da, né, das famílias da classe D nas classes C e B. E isso traz um novo desafio, né? Porque com essa inclusão, com esse novo acesso ao consumo, com esse novo... Você traz um novo patamar, inclusive, de exigências da população e de novos desafios que vem trazendo com essa alteração da estrutura, não só etária, mas principalmente de renda da população. E aí nós temos que, apesar da melhoria significativa da renda e de investimentos vultosos em habitação e infraestrutura urbana, as cidades brasileiras, especialmente suas periferias, ainda apresentam urbanização e serviços com baixos padrões. Ou seja, nós tivemos essa mudança rápida, esses grandes investimentos, e as nossas cidades continuam com carências, déficits e precariedades significativas e históricas que nós temos aí o desafio de enfrentar. Alguns números do que nós chamamos do nosso passivo urbano. Primeiro, ele é acumulado aí, esse passivo, com um histórico de uma urbanização acelerada. Né? Nós temos aí 85% da população urbana, de população em área urbana. Isso se deu em torno de 40 anos, essa mudança, né, de sermos essencialmente rural, mais de 50% da população em área rural, para 85% se deu em 40 anos. Desculpa. Essa migração forte, muitas das, né, e essa ausência de investimentos por uma questão de conjuntura econômica, de conjuntura política, essa ausência de investimentos nas cidades, levou a grandes passivos, a grandes, né, grandes déficits na área de saneamento, de habitação e um crescimento grande aí da informalidade, dos assentamentos informais, das ocupações. Né? Então, nós temos aí alguns números gerais, como 18 milhões de domicílios urbanos irregulares, um déficit habitacional de 5,4 milhões de domicílios, né? Sendo 4,7 em áreas urbanas, mais de 3 milhões de famílias vivendo em favelas, né? E uma demanda anual futura estimada em 1,5 milhão de habitações por ano até 2023, isso de acordo com o Plano Nacional de Habitação. Pode passar. E com isso nos traz o desafio de produzir e requalificar milhões de moradias, né? E assim, não só as moradias, mas construindo cidades, né? Já é um consenso de que a moradia, ela significa, além do teto em si, o acesso a serviços, o acesso, né, à mobilidade urbana, tudo isso. Então, o nosso maior desafio é enfrentar os programas habitacionais construindo cidades. E aí nós trabalhamos dentro do Ministério com quatro principais programas e quatro dimensões, nem todos sobre a gestão da Secretaria Nacional de Habitação, mas os quatro pilares aí, que a gente chama de instrumentos para a Política Nacional de Habitação, é a urbanização de assentamentos precários, a produção habitacional em escala, esses dois programas eu vou apresentar, que está sob gestão da Secretaria, a regularização fundiária para segurança na posse, para... não só com a concessão de títulos em si, mas todo um desenvolvimento de, né, nós tivemos, né, nos últimos anos nós temos um arcabouço bastante complexo em termos de legislação e bastante qualificado para conseguir se regularizar diferentes tipos de irregularidade, diferentes problemas de irregularidade fundiária urbana, mas infelizmente ainda com uma capacidade institucional, principalmente dos municípios, muito baixa de implementação. E os programas específicos, que também é outra questão que tem se colocado muito fortemente com inundações, com deslizamentos de encosta, são as ocupações de áreas de riscos e os grandes desastres que estamos tendo ao longo dos últimos tempos, né? Infelizmente com muitas mortes, com muitas perdas. Então, com o Ministério das Cidades também, com a criação de programas específicos de prevenção e mitigação de riscos, né, com programas de drenagem de encosta. E a equação, né, a equação das necessidades habitacionais, ela se dá basicamente em dois espectros, né, um da inadequação e o outro do déficit, que são esses dois principais programas que eu vou mostrar. O déficit, né, a inadequação de domicílio, ela passa pela carência de infraestrutura, pela inadequação fundiária, pelo adensamento excessivo, a inexistência de banheiro, cobertura inadequada, né? E aí esses são os que a gente diz, olha, mas nós estamos falando de áreas consolidadas em que nós temos que sanar essas inadequações, mantendo a população onde ela está e ganhando escala a um custo menor do que a produção de novas moradias e com mais com a melhoria da qualidade de vida e da qualidade urbana nessas áreas. E o déficit habitacional, propriamente dito, que é as habitações improvidadas ou rústicas, ou seja, que não se tem como intervir, coabitação involuntária, ônus excessivo com aluguel e as demandas futuras, que aí nós estamos falando da produção habitacional em escala para não se gerar novos passivos urbanos. Bom, e aí começando pelo programa de urbanização de assentamentos precários. Nós tivemos aí um rápido histórico aí do que foi o conceito de urbanização no país, como é que foi se desenvolvendo. A gente tinha que até a década de 70 acreditava-se na erradicação de favelas, ou seja, nós vamos remover, nós vamos criar um conjunto habitacional, provavelmente na periferia, vamos levar todo mundo, e esse problema da informalidade, né, da irregularidade, das ocupações vai se resolver. O problema foi ganhando muita escala, muita resistência das famílias, né, e a partir da década de 70 se começam aí os movimentos de favela, falando não, nós vamos ficar, nós não vamos ser removidos para a periferia. Nós tivemos remoções de áreas para as periferias em que os conjuntos que foram produzidos com infraestrutura precária se tornaram novas favelas, e com isso foi se aprimorando e se desenvolvendo esse conceito e essa noção, né, e se afirmando esse direito das famílias de serem consolidadas e se melhorarem onde elas estão. Na década de 80 e 90, ainda com uma conjuntura, de novo, política e econômica um pouco mais complicada, a gente tem experiências locais, né, de alguns governos locais que já estavam se estruturando para fazer essas urbanizações, no começo com poucos recursos, então leva água, depois leva a energia, mas já com dentro desse escopo de que as famílias têm direito à infraestrutura independente da regularidade do terreno, né? Isso é uma coisa que foi construída ao longo do tempo no país, né? Esse direito à posse, esse direito após 5 anos, nós temos instrumentos como o usucapião, após 5 anos de posse não questionada, você adquire o direito àquela propriedade, né? O direito àquela área, e independente da regularidade fundiária, também já se tem toda uma legislação e todo um entendimento político e técnico em relação ao direito das famílias à infraestrutura, apesar da condição de dominialidade do terreno, né? Nos anos 2000, nós temos aí o primeiro programa federal com recursos do BID, e que já traz o conceito de urbanização integral e integrada, né? E que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas primeiro um projeto piloto com 180 mais ou menos projetos no país todo, e logo em seguida, em 2007, né, essa vai ser a base conceitual para em 2007 a gente poder lançar dentro do PAC um grande programa de urbanização de assentamentos precários, que vai chegar aí com quase 1000 projetos, também vamos ver os números. Pode passar. Só contextualizando, quando a gente fala de assentamento precário, e não usa sempre o termo favela, que é o mais comum, né? Porque para a gente assentamento precário, ele tem diversas dimensões, ele se configura de formas diferentes. A favela é uma expressão de assentamento precário, muito comum no Sudeste, que é aquelas mais conhecida das grandes cidades, com adensamento, né? Mas nós temos outras formas de assentamento precário, como é o caso dos assentamentos irregulares de baixa renda nas periferias das cidades, aí, tanto das cidades grandes como das cidades médias. Nós temos os cortiços em áreas urbanas centrais degradadas, esvaziadas. Nós temos conjuntos habitacionais degradados, né? Muitos deles construídos aí na década de 70 com infraestrutura parcial e foram se degradando. Então, nós, o programa, ele tem, apesar de os principais investimentos estarem nas áreas de favela, ele se propõe a lidar com todas essas dimensões em termos de irregularidade e precariedade. E aí o conceito do programa, esse que estava falando de integrada e integral. Integrada é a incorporação dos assentamentos à cidade formal, com abordagem das questões urbanas, habitacional, fundiária, social e ambiental. E a integral é a configuração de poligonais, onde serão executadas todas as obras e serviços necessários à elevação da condição de habitabilidade do assentamento. Em suma, a gente acredita que a gente vai pegar uma porção do território e dentro desse território a gente vai sanar as principais precariedades, ou seja, vai se colocar infraestrutura, vai se colocar equipamentos públicos, vai se retirar as famílias de área de risco, existe uma certa produção habitacional a partir da eliminação de risco, né, retirada de famílias de beira de córrego, de encostas, abertura de vias para integração com o sistema de mobilidade da cidade. E tem duas dimensões transversais que são fundamentais, que é o trabalho social com as famílias, né, o trabalho social em duas vertentes. Uma delas é a de discussão do projeto e acompanhamento do projeto, de que intervenção se quer para aquele território, né? Nós, arquitetos e engenheiros, temos uma mania horrorosa de entrar nos territórios e achar que a gente sabe o que é melhor para aquilo e não pergunta para quem está lá, quem vive todos os dias, e essas metodologias de projeto e gestão participativas, elas vêm se desenvolvendo, elas não são simples, mas elas são as que trazem, né, nas experiências que a gente vem tendo, as que trazem os melhores resultados, as melhores sensações de pertencimento das famílias em relação ao projeto, menos resistências em relação aos reassentamentos de áreas de risco, para aberturas de viários que são necessários. E o trabalho social também tem uma segunda vertente em relação ao desenvolvimento comunitário e ao desenvolvimento social, ou seja, com cursos para geração para capacitação, geração de renda, né, reinserção dessas famílias no mercado, no mercado formal, enfim. E tem, dependendo da realidade local, tem várias formas de se trabalhar esse desenvolvimento. E a segunda dimensão, desculpa, que também é transversal, a regularização fundiária, a segurança na posse, para que, ao fim do projeto, essas famílias elas possam receber enfim, seus títulos, né, a sua regularização, e possam passar a ter a tranquilidade, a segurança na posse, e aquele assentamento passar a ser parte formal da cidade. E aí, só para se ter uma dimensão, como o investimento ele não é somente infraestrutura, ele é diverso. Então, nós temos aí investimento em produção habitacional, em infraestrutura, em saneamento, em melhorias habitacionais, ou seja, reforma das unidades habitacionais, em equipamentos públicos, em recuperação ambiental e trabalho social, né, em regularização fundiária. Então, é um programa que abrange não só, né, a dimensão habitacional em estrito senso, mas toda a dimensão de cidade, território, dos investimentos necessários para se requalificar aquela área urbana. E aí um pouquinho o tamanho dos investimentos que estão sendo feitos, né? Foi lançado em 2007, nós estamos aí no sétimo ano, quase oitavo ano de execução. Foi selecionado aí entre 2007 e 2015 867 projetos, né? Tem investimentos da ordem de 7,7 bilhões de dólares, que beneficiam aí quase 2 milhões de famílias, né? E mesmo assim ainda é bastante insuficiente para o tamanho do desafio e para o tamanho dos problemas que a gente tem no país. A distribuição no território ela é feita de acordo com o déficit qualitativo, né? E aí por conta disso, obviamente, onde há maior concentração urbana, nós temos aí no Sudeste boa parte dos nossos investimentos. Bom, e aí rapidamente, eu acho que nós tivemos alguns avanços, né? O volume de investimentos permitiu atuar nos grandes complexos, né? Naquela primeira fase lá de atuação do governo federal, nós entramos em projetos pilotos muito pequenos, com os recursos, né? Com essa prioridade política que se deu para habitação e saneamento dentro do PAC, a gente conseguiu entrar em grandes complexos. A gente vai ver aí, a gente conseguiu entrar em Rocinha, Alemão, Paraisópolis, são grandes favelas das cidades brasileiras que antes não se tinham nenhuma perspectiva de urbanização dessas áreas que concentram isso, né, áreas com 50 mil famílias, né, 40 mil famílias. Houve uma qualificação dos equipamentos públicos financiados, né, promovendo acesso das famílias mais vulneráveis a serviços, uma atuação expressiva na mitigação de risco e impactos ambientais, né, essas áreas ocupadas, boa parte delas está nas áreas desprezadas pelo mercado, ou seja, as áreas que em tese não poderiam ser ocupadas, beiras de rio, beiras de córregos, encostas, é onde se tem a maior concentração aí dos assentamentos. Né? E outro eixo que se mostrou absolutamente importante em termos de integração urbana são os sistemas viários e de obras de mobilidade como integradoras. Né? Isso se tornou, às vezes, você botava infraestrutura numa área e sem abertura de grandes avenidas para se passar ônibus, ou no caso, nós tivemos alguns para se vencer os morros, né? E as distâncias verticais, trabalhando aí com transportes verticais, como teleférico. Então, esses grandes eixos de mobilidade conectados ao sistema de mobilidade da cidade, eles são fundamentais para trazer esses assentamentos para dentro da cidade. Né? E aí, uma questão para a gente que é importante, que é a urbanização como uma oportunidade de trabalhar as famílias em vulnerabilidade. Né? Porque visando sua mobilização, organização, educação ambiental e inclusão produtiva. Mais do que mobilizar as famílias para aceitar aquele projeto e ser basicamente um projeto de, né, um investimento em obras, você vê essa intervenção no território como uma oportunidade de mobilização e desenvolvimento social das famílias. Né? É nisso que a gente acredita que, para além da obra, o fundamental é trabalhar com essas questões de inclusão produtiva, de mobilização, para se chegar a melhores desenvolvimentos sociais. Né? Como desafio, a gente tem implementar programas complementares para alavancar as melhorias habitacionais. Né? Muitas vezes a gente implanta o saneamento e as habitações estão absolutamente precárias, sem banheiro, com problemas, e aí a qualidade é relativa ao ganho que as famílias têm, né, de qualidade de vida, e tem uma dificuldade operacional e até, né, até social de você entrar para reformar a casa das famílias, mas é uma das questões que a gente acredita que é um dos pilares que está faltando aí dentro da urbanização. A integração com outras políticas sociais, de educação, saúde, assistência, segurança, né, porque você entra com as obras, com a infraestrutura, muitas vezes constrói o equipamento, mas tem as questões de gestão desses equipamentos, de manter a qualidade de serviços públicos nessas áreas no mesmo nível que a gente tem nas áreas formais ainda é um grande desafio. Né? A questão da violência, né? Esses territórios muitas vezes já são territórios ocupados por tráfico, por questões de violência, e você entrar nessas áreas às vezes é difícil, e entrar muitas vezes não é condição necessária, mas não é condição suficiente para você reverter o quadro de violência e os problemas de segurança pública. Né? Isso é um debate bastante grande, né? Porque a gente às vezes coloca na carga da habitação todos os problemas do mundo, então todos os problemas de saúde, todos os problemas de educação e todos os problemas de violência. E os problemas estão lá colocados no território, às vezes você melhora aquele território, mas isso não é suficiente para reverter uma situação social mais complicada. Né? A intervenção com foco no saneamento versus a ressignificação da paisagem, isso tem muito a ver com a identificação, né, da não só das famílias com a cidade, mas da cidade com aquele território. Então, isso no começo tinha assim, um preconceito muito grande com essas intervenções que voltavam para algumas questões de ressignificação de paisagem. Não, o foco é só o saneamento. E começou a se ver a importância que tem de você trazer um desenho e você trazer uma integração para dessas áreas, espaços públicos mais generosos e mais e de qualidade, para que a cidade possa entrar e visualizar melhor esses territórios e vice-versa. E padrões de serviços compatíveis com a cidade formal, que eu já falei. Passar rapidamente aí só algumas intervenções que a gente tem. Por exemplo, o complexo do Alemão, aí são investimentos da ordem de 285 milhões de dólares, né, com o principal foco aí... Pode passar. O principal foco aí de eixo integrador foi a mobilidade. Nesses grandes complexos, a gente acaba entrando com camadas, né, então entra-se com... foi uma intervenção com um grande foco em mobilidade urbana e equipamentos públicos, e já resolvendo algumas questões de saneamento, e aí vão se dando camadas de investimento para aí conseguir se chegar ao que se quer, que é sanar todas as precariedades, universalizar o saneamento, tudo isso, né, e melhorar as condições, mitigar todas as áreas de risco. Então você vai fazendo esses investimentos ao longo dos anos e de muitos contratos e de camadas de investimento. Pode passar. Né? Áreas de reassentamento, esse caso, por exemplo, teve que se implodir uma área industrial que tinha internamente, que já estava abandonada, para poder se fazer o reassentamento dentro da própria comunidade. Então, porque lá tem muitas áreas de risco, muitas encostas, a retirada era sempre uma discussão muito grande, porque as famílias não queriam sair para outra área da cidade, então teve que se literalmente criar áreas dentro do... da comunidade, com abertura de espaços, né, com alguns adensamentos, com né, mudança de alguns usos para conseguir se manter a comunidade reassentada dentro da própria área do complexo. Pode passar. Outro exemplo, né, Paraisópolis, vou passar rápido, porque eu não sei quanto tempo eu já tenho. Já terminou? Ui! Então, pode passar aí os exemplos. Vou falar muito rapidamente só da questão da produção. Pode passar? Da questão da produção em escala. Pode passar. Né, nós também tivemos o nosso programa, né, para lidar aí com a criação de novos... A gente começou, né, em termos de investimentos vultosos. Né, os programas nunca pararam totalmente, mas com os grandes investimentos em urbanização. E aí se veio em 2009 com... o programa Minha Casa Minha Vida, que também tinha a bandeira de 1 milhão, né, na primeira fase do programa. Hoje nós estamos indo para a terceira fase da construção de 1 milhão de moradias. Veio com uma proposta já econômica, já anticíclica, né, da crise de 2008. Então ele foi lançado em 2009, visando-se alavancar aí a construção civil, né, enfim, o emprego e renda por meio de um programa social, por meio de um programa de acesso à habitação. Pode passar. Não vai dar tempo de falar, que meu tempo já estourou, mas ele é, na realidade, um conjunto de fundings, de atores que operam. Então, nós temos desde o Minha Casa Minha Vida com empresas, ao Minha Casa Minha Vida com os movimentos sociais, ao Minha Casa Minha Vida com instituições financeiras privadas, para se chegar aos diversos tipos de problema de município. Então, a gente tem o Minha Casa Minha Vida Rural, o Minha Casa Minha Vida para cidades até 50 mil habitantes, o Minha Casa Minha Vida para empresas e o Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, eles fazem o atendimento por renda e por vulnerabilidade social, mas a forma de produção, ela traz diversas modalidades para se abarcar as diferentes situações e os diferentes problemas de déficit que nós temos nos municípios. Pode passar. Nós temos aí até hoje, na segunda fase do programa, no Minha Casa Minha Vida 2, veio a bandeira dos 2 milhões, né? O primeiro, né, contratou as 1 milhão de moradias. Na segunda fase do programa veio a bandeira dos 2 milhões de moradias, se contratou 2.700. E qual a surpresa? A terceira fase do programa, 3 milhões de moradias é a meta. Né? Então nós já temos aí hoje quase 4 milhões de moradias contratadas, né? Dessas, quase 2 milhões são no que a gente chama da face A1, que é até 2 salários mínimos, ou seja, é onde há maior concentração de déficit, até os 3 salários mínimos, então onde se tem a maior necessidade, claro, que mas deveria ser até mais se você olhar pela proporção déficit-renda, mas... É claro que a produção mais subsidiada, mais cara, então não há de se fazer, é um mix, né? A faixa 2 e 3 ela é financiamento, ela é de mercado altamente subsidiado, mas é de mercado, então você tem aí um equilíbrio em relação aos fundings e às rendas e aos déficits. Né? Um pouco do que eu falei aí em relação ao que significa o faixa 1, ele apesar de ele não ser... a boa parte, proporcional ao que se deveria em termos de subsídio, ele é 67% do orçamento da União em subsídios, né, do restante em financiamento. A faixa 2 é só 30%. Pode passar? Ele teve um impacto significativo, né, sobre a economia, em termos de emprego diretos e indiretos, em termos de renda direta e indireta, né, na compra de serviços de materiais, ou seja, o programa, ele, né, há toda uma discussão em relação a melhorias de inserção urbana, de como se trabalhar esses conjuntos, mas ele teve, na parte que concerne ao anticíclico, né, que ele foi criado para a geração de emprego e renda, ele é um absoluto sucesso. Né, e ele traz para a questão habitacional uma questão fundamental, principalmente nas faixas 2 e 3, que é a estimulação de um mercado formal voltado à baixa renda. Né? Então, para além da discussão que se tem sobre os conjuntos da faixa 1, que se vão precisar de mais subsídios ainda em termos de equipamento social, em termos de trabalho social, tudo isso, nas faixas 2 e 3 nós passamos a ter um mercado voltado para baixa renda, não a baixíssima renda, mas para baixa renda, que não se tinha há muitas décadas no país por falta de financiamento subsidiado. Né? E aí nós estamos falando de uma produção de mercado em que o governo entra com um subsídio para o acesso ao financiamento pessoal, que aí é muito menor e isso permite dar muito mais escala. Nós temos aí uma pesquisa de satisfação do beneficiário que mostra notas bastante altas, isso para a gente é, enfim, bastante importante, bastante interessante. E eu tinha trazido alguns exemplos, você pode passar rapidamente, só de alguns conjuntos aí por todo o país, produzidos aí pelo programa Minha Casa Minha Vida. Né? E passando por último, só alguns desafios para fechar. Um dos maiores desafios que a gente tem quando lança esses grandes financiamentos federais é reforçar o papel do governo local como parceiro indutor e estruturador da implementação dos programas. Né? Esses programas territoriais de infraestrutura urbana, eles não têm como prescindir do município e dos gestores locais. É muito difícil, principalmente num país da dimensão do Brasil, né? Tanto em quantidade de gente quanto em tamanho, né, extensão territorial, achar que a gente vai conseguir de Brasília lidar com todas as realidades e as especificidades. Não conseguimos. E isso é fundamental, a estruturação e o envolvimento dos governos locais como parceiros e como executores e melhoradores. E aí a gente tem exemplos, né, de quem pegou Minha Casa Minha Vida, o Parque de Urbanização e do Limão fez a limonada, e exemplos de quem, né, pegou o programa e fez coisas que a gente não se vangloria muito. Então, essa discussão da assistência técnica e do empoderamento dos governos locais para a gente é na pauta do dia, dentro da infraestrutura urbana, para se ter um resultado bem melhor do que está se conseguindo hoje, apesar dos investimentos do Ministério das Cidades. Né? Então, nós temos aí uma qualificação, outro desafio do programa Minha Casa Minha Vida, a qualificação e fortalecimento das entidades não governamentais organizadoras, no programa Entidades, que é uma das modalidades importantes do programa, a melhoria da qualidade arquitetônica e urbanística dos empreendimentos, né? Incentivar um mercado de requalificação de edifícios nas áreas centrais, já se tem uma resistência muito grande, principalmente das empresas, mas também há um problema fundiário em relação à aquisição desses edifícios. A sustentabilidade desses condomínios, ou seja, uma pós-ocupação, gestão condominial e sustentabilidade em termos de as famílias que saíram de uma informalidade, de repente a prestação é altamente subsidiada, só que os custos condominiais e trazê-la para a formalidade em termos de pagar água, pagar luz, pagar imposto, pagar tudo isso, muitas vezes trazem taxas de inadimplência muito altas, umas vezes por não ter condição de renda e outras vezes por falta de cultura de pagamento mesmo. Então, trabalhar essas duas dimensões são fundamentais para não se ter uma degradação desses condomínios, alguns que a gente está vendo, aliás, muito rapidamente, que nos preocupa e já é, né, já tá, vem trazendo, não só para a nova fase do programa, mas voltar nos conjuntos anteriores para como se trabalhar com essas famílias para não deixar essas áreas se degradarem novamente. E claro, maior participação e empoderamento das famílias para tudo isso, não só para se ter projetos melhores, mas mais sustentabilidade ao longo do tempo daquilo tudo que foi produzido. Bom, era isso que eu queria mostrar um pouquinho aqui do trabalho que estamos fazendo. Espero que eu não tenha estourado demais o tempo. Obrigado.